conquistando o Brasil. Tamo junto, meu vaqueiro. Chega no som do Vavá, Vavapinho, meio de interior. O garoto chegou. Eita, Leque. Essa é raiz demais, viu? Não troca a vida de vaqueiro pela vida de doutor. Eu sou meio de interior. Eu troco meu cavalo brabo pelo ronco do motor. Ei. Eu sou meio de interior. É Vavapinho, aqui no Domingão, aqui no Cê Domingão. Vavapinho. Para todo o Brasil. É som de paredão. Jazinho falando pro meu povo do meu Cariri. Jazinho, Jazinho, Jazinho. Nascido no mato, formado na roça, dando cavalo de pau com as novinhas na carroça. Paredão ligado, ouvindo o modão. Bebida de vaqueiro é cachaça com limão. Do mato eu não abro mão. Não troca a vida de vaqueiro pela vida de doutor. Eu sou meio de interior. Não troco meu cavalo brabo pelo ronco do motor. Eu sou meio de interior. Não troca a vida de vaqueiro pela vida de doutor. Eu sou meio de interior. Não troco meu cavalo brabo pelo ronco do motor. Eu sou meio de interior. Eu sou meio de interior. Eu sou meio de interior. A nossa líder FM Jupi também tá no ar. Aqui com Domingão, bora Aguinelo, meu badim. Aguinelo, meu badim. Também já tá junto com a gente, viu? É pressão, papai. Nascido no mato, formado na roça, dando cavalo de pau com as novinhas na carroça. Paredão ligado, ouvindo o modão. Bebida de vaqueiro é cachaça com limão. Do mato eu não abro mão. Não troca a vida de vaqueiro pela vida de doutor. Eu sou meio de interior. Não troco meu cavalo brabo pelo ronco do motor. Eu sou meio de interior. Não troca a vida de vaqueiro pela vida de doutor. Eu sou meio de interior. Não troco meu cavalo brabo pelo ronco do motor. Eu sou meio de interior. Não troca a vida de vaqueiro pela vida de doutor. Eu sou meio de interior. Não troco meu cavalo brabo. O Domingão que estourou. Eu sou meio de interior. Ano 2020, Leque. Chama na porra. É pressão demais, ó. Tu é doido, rapaz. Tô saudade, rapaz. Dá pra ter uma saudade dessa época aqui também, viu? É Quality Studio, não. Comecinho do Domingão, viu? Não é brincadeira, não. Os maiores artistas passam por aqui. Sou aqui. Domingão Musical. Mas vamos para lançamentos. Bora com Jobson Souza. Para de dizer que ama pra esse cara. Domingão Musical. Sei que o que mais queria era estar do meu lado. A mulher. Sei que a culpa foi nossa, que tudo acabou. Mas olha, tá doendo tanto o fim do nosso amor. Quantas noites quis você comigo? Vem! A sua ausência machuca demais. Eu não sei mais o que vou fazer. Só vocês, vai. Pra te tô carente. Quero ouvir, quero ouvir. De você. São vocês, são vocês, vem. Estourou. Fala pra esse cara que você tentou. Fala que você tentou fugir de mim. Mas o seu coração não entendeu assim. Fala que agradece tudo que ele fez. Mas amor de verdade. Só vez. Que você me ama e não vive sem mim. Que a gente tá voltando, vai ser assim. Quantas noites quis você comigo? E aí? Tá lindo. A sua ausência machuca demais. Eu não sei mais o que vou fazer pra te esquecer. Tô carente. Vou deixar com vocês, hein? De você. Yeah. o seu coração não entendeu assim. Fala que agradece tudo que ele fez, mas amor de verdade só vem uma vez. Que você me ama e não vive sem mim, que a gente tá voltando e vai ser assim, vem. Fala pra esse cara que você me ama, que você tentou fugir de mim, mas o seu coração não entendeu assim. Fala que agradece tudo que ele fez, mas amor de verdade só veio uma vez. Que você me ama e não vive sem mim, que a gente tá voltando e vai ser. A melhor parte do seu domingo é aqui, Domingão Musical. Lá vem tu com a proposta bem louca. Imaginei, já deu água na boca. Vem logo na hora que eu tô vulnerável. Às duas da manhã, sob efeito do álcool. Golpe baixo, que rasteira. Caí de novo na mesma besteira. Eu vou sabendo que vou me dar mal. Baby, você não vale um real. Mas na cama tu é sensacional. Teu love é surreal. Eu vou sabendo que vou me dar mal. Baby, você não vale um real. Mas na cama tu é sensacional. Teu love é surreal. Louca, imaginei, já deu água na boca. Vem logo na hora que eu tô vulnerável. Às duas da manhã, sob efeito do álcool. Golpe baixo, que rasteira. Caí de novo na mesma besteira. Eu vou sabendo que vou me dar mal. Baby, você não vale um real. Mas na cama tu é sensacional. Teu love é surreal. Você não vale um real. Mas na cama tu é sensacional. Teu love é surreal. Surreal. Michelle Andrade. Michelle Andrade. Michelle Andrade. Michelle Andrade. Não saia daí. Muita música boa ainda vai rolar por aqui. O programa Domingão Musical volta já. Domingão Musical. Hora certa, 11:31. Pote 55. Gessimar, prefeito. Tatiana Vice. Olá, meu povo de Milhã. Sou Tatiana Machado, candidata a vice-prefeito pelo PSD, juntamente com Gessimar Pinheiro. Estou aqui para pedir o seu voto para o dia 6 de outubro. Vote 55. Vamos juntos, reconstruindo Milhã com o povo. Vote 55. 55. Já conquistou você. Você está na melhor. Regional FM. Como é que tá? Deixa eu adivinhar. Doidinho pra nós voltar. Vem! Vem com esse corpão pintado de ouro. Te quero de novo. Homem, você pode até se afogar em um balde de choro. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco. Nem com esse corpão pintado de ouro te quero de novo. Por mim cê pode até se afogar em um balde de choro. Que eu acho é pouco. Que eu acho é pouco. Quem cê sofrer agora sofre o dobro. Ele suste na pressão. Achou que só boca encaixar em outra. Mas quando cê me viu beijando, ficou louco. Você não esperava essa lição. Subestimou minha superação. E o coração, como é que tá? Deixa eu adivinhar. Doidinho pra nós voltar. Esse corpão pintado de ouro, te quero de novo. Por mim cê pode até se afogar em um balde de choro. Que eu acho é pouco, que eu acho é pouco. E nem com esse corpão pintado de ouro, te quero de novo. Por mim cê pode até se afogar em um balde de choro. Que eu acho é pouco. É pouco. Quem fez sofrer agora sofre o dobro. Aqui na sua rádio, a alegria está no ar. DDD 88 99316 6333, repetindo, DDD 88 99316 6333. Bora sim, bora ouvir, meu povão do Brasil. Cuide, tá tudo certinho, tá legal. Bora sim, bora. Alô, é outro Lucas Sampaio, quem fala aqui é Carlos da cidade de Aporema, que sempre está ligadaço ao Domingão Musical. Sim. Sempre ligado, 104,9. Sim. Aporema FM, Bahia. Certo. Tá bom? Tá bom, padinho. Manda um som pra Josildo, Lindoval. Sim. A todos que tá ligado, né? Na zona rural e na zona urbana. Beleza, certo? Padinho. Certo. Manda pra gente aí. Ah. Um Pabllozinho pra gente ouvir, tá certo? Ah, Maria, um Deus me livre. Musical com o Elton Lucas Sampaio. É o Domingão da Sofrência, só se for. Deus me livre, homem. É o Domingão da Ruedeira. Né? Deus me livre. Bote mais um, Lequito. Oi, tudo bom? Tudo. Sou Vanusa de Araújo, da cidade de Alvedrejinho, moro interior, na roça. Assista a rádio 87.9 Cristal FM. Passa a música de Soró Silva, passa a mão no boi. Quero oferecer para minhas irmãs, Marilene Leusa, Ana Maria Prima, Maria de Miro, Ivanido Acharia, Kátia, Carol, Milena, Anitta, Yara, Natália, Medina. E pra você. Obrigada, Deus abençoe. Um outro trabalho, um outro domingo. Valeu, Madinho, um abraço. É Sorocil, Madinho. Sorocil não ralha um peito de um doido. Não. Não manda manga pra de jeito nenhum, esse fresco. Bora sim, bora daqui, tu. Bora ouvir o povo, bora ouvir o povo. DDD 88 99316 6333. Repetindo. DDD 88 99316 6333. A baica, a baica, a baica, Lequito. Bora sim, bora. Olá, eu tô Lucas. Oi. Eu sou Raimundo aqui de Carnaubinha. Sim. É, quero pedir uma música aí de Zezé de Camargo e Luciano, oferecer para meu esposo, toda a minha família, para vocês aí da rádio, para todos os amigos aqui de Carnaubinha, de Milhão. Sim. Que Deus abençoe vocês sempre com muita saúde e paz. Assisto todos os domingos, eu assisto seu programa. Assisto pela rádio regional FM 88.9. Tá certo, Madinho. Um abraço, fica com Deus. Fica com Deus, Madinho. Um abraço, obrigado pelo carinho. É Jornal FM 88 FM. Em Milhão, meu Ceará. O sucesso não para. Não para, não para, não. Vem sim, bora, meu povão do Brasil. Eu decidi, você decidiu. Melhor a gente, cada um com canto. Porque só de amor o nosso relacionamento não tá sustentando. Só que distância gera saudade, saudade gera carência, carência acaba na cama. Ou vai ou vai, taca fogo ou joga água. Porque nós dois na rua dando sopa, mais cedo ou mais tarde o sentimento acaba. Ou é saudade morrida ou é saudade matada. Vai dependendo do que a sua boca me fala. Tá na sua mão agora, a resposta é sua. Ou a gente mata na cama ou deixa morrer na rua. Ou é saudade morrida ou é saudade matada. Vai dependendo do que a sua boca me fala. Tá na sua mão agora, a resposta é sua. Ou a gente mata na cama ou deixa morrer na rua. É Vini Drummond, acontece, né? Eu decidi, você decidiu, melhor a gente, cada um pra um canto. Porque só de amor o nosso relacionamento não tá sustentando. Só que distância gera saudade, saudade gera carência, carência acaba na cama. Ou vai ou racha, taca fogo ou joga água. Nós dois na rua dando sopa, mais cedo ou mais tarde o sentimento acaba. Vem, ou é saudade morrida ou é saudade matada. Vai dependendo do que a sua boca me fala. Tá na sua mão agora, a resposta é sua. Ou a gente mata na cama ou deixa morrer na rua. Ou é saudade morrida ou é saudade matada. Tá na sua mão agora, a resposta é sua. Ou a gente mata na cama ou deixa morrer na rua. Tá na sua mão agora, a resposta é sua. Ou a gente mata na cama ou deixa morrer na rua. E acordei rico, apostei 50 no tigrinho, que virou mil, depois mais mil. Aí a minha banca explodiu. Será que eu pago a luz? Será que eu pago o gás? Paga pouco,

Anderson. Alô, Alessandro Turra, canta com a gente. Alô, Joe, cantar já é bom demais. Imagina com os amigos, vamos nessa. A saudade é tanta, vamos voltar. Já tô indo aí te encontrar. Somos ex, vai dar certo dessa vez. Hoje eu vi a nossa música tocar. Já te mando ela ali pra você escutar. E dos nossos momentos bons lembrar. Foram tantas emoções, tantas noites intensas e vividas. Te amo tanto, amor da minha vida. São tantas lembranças que jamais serão esquecidas. Ai, que vontade de beijar a boca dela outra vez. Ai, que saudade da minha ex. Tirar a roupa dela outra vez. Ai, que saudade da minha ex. Ai, que vontade de deitar na cama dela outra vez. Ai, que saudade de voltar pra minha ex.